01 54. Localizador, Torre 3520. 3520, complete LS, torre 186, dúzia. 186, torre, Torre 3520. Voo 9280, autorizado táxi, direita, Índia Alfa, ponto de espera da 10, reporta pronto, o ajuste no 013. Direita, Índia Alfa, reportar a ponto no... Pronto, no ponto de espera. Ajuste 1003 agora. Posição 3520, sinal do LS, X-ray, baixar travado. 3520, tráfego avistado, tem livre pouso, pistão no 0, vento 090 graus, com meia dúzia de nós. Livre pouso, tá, 3520. Tripulação, preparar para decolagem. Desconsidera. Salvador, voo 9280, visual com tráfego na cabeceira, no ponto de espera pronto. Voo 9280, autorizado alinhar e manter cabeceirão no zero. Alinhar e manter cabeceirão no zero, 9280. 3520 no solo 04, libera direita na minha escuta, prossegue Alfa e Juliette até o portão 03. A direita na sua escuta, Alfa e Juliette, portão 03, tá? 3520. Eco Bravo. Alfa de Marco. Ah, grande. Abraço, bom voo. Bom descanso aí, moleque. Abraço. Valeu, abração. Gol 9280, livre decolagem da 10, o vento 1 centena com meia dúzia de nós. 9280, decolagem livre, cabeceira 10, gol 9280. .280, decola 07, controle agora em 119, decimal 35, bom voo. Decimal 35, obrigado, boa noite, voo no, é o 9280. Controle Salvador, boa noite, é o gol 9280. Boa noite, gol 9280, contato radar, mantém nível 490, saída PUCA. Saída PUCA, 490, gol 9280. Comandou, San 3663. San 3663. Autorização, Guarulhos, senhor. Ciente, Guarulhos no 340, já aprovado. Só um minutinho, pro papo. Tá ok, obrigado. A 3663, cópia. Prossiga, são pronto, cópia. Autorizado Guarulhos, nível 340, via UP Zulu 44, até Púbito, após direto, decolagem da pista 1-0, após primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da El, Leda, após Leda, Eudes, frequência do controle 119.35, aciona 5422. Poderia confirmar, UP Zulu 44 até? Púbito, Papa Uniforme, Bravo Tango Uniforme. Ah, tá ok. Autorizado 340, UP Zulu 44 até Púbito, decola na pista 10, curva direita da El Leda Eudes, 5422 o transponder, 1935 o controle, o 3663. Correto, chama pronto, confirme o gate? Tá no 5, senhor. Gente. Vai reportar quando pronto, 3663. Então, mantenha a de bom. Desça para 4 mil pés. 1-0, 1-3, o ajuste. E após completa a chegada a Bonf, até 2.000 pés. Reporte localizador estabilizado, 9075. Ok, então até 4.000, depois prossegue no terceiro da ponte, voo 9075. Comodoro, boa noite, o Gol no 8, no 7. Gol no 8, no 7, boa noite, Guarulhos no 360, pronto, 4. Pronto, 4, gente, da Charlie. Gol no 8 no 7, autorizado Guarulhos, o nível 360, via UP Zulu 21, até Trivia, após direto Poços de Caldas. Decolagem da pista 1 no 0, após a decolagem, primeira curva à direita. Realize o perfil da subida Arbor. Elefa, após Elefa, Sagaz. A frequência do controle 1119.35, aciona 5427. Gol no 8 no 7, autorizado 360, via Presulu 21, no 13 Poços para Guarulhos, decola 1 no 0, curva direita, Arbol e Leva Sagaz, 1935 e 5427 transponder, gol no 8 no 7. Cotejamento correto, chama pronto, pushback, acionamento, gol no 8 no 7. Chamarão 8 no 7. Salvador, tá 3663? Prossiga. Qual a diferença, senhor, que nós estamos indo pelo Rio de Janeiro e o Gol está indo para Guarulhos também via Belo Horizonte ali por dentro? Só um minutinho, deixa eu dar uma olhada no meu tanque. Tá ok, senhor, por favor. Aí se puder, eu gostaria de coordenar também por aí. E no caso, teria que apresentar um CHG, ok? Entendi. Só um minutinho. Só um pouquinho. Escuta? Na escuta, senhor. Temos aqui uma informação do IP que foi atualizada já, que para Guarulhos, pelo UP Zulu 44, no horário de 18h30 Zulu a 21h30 Zulu, só pode voar para Guarulhos pelo UP Zulu 44. Fora desse horário, aí fica a critério da empresa, ok? Entendi, entendi. Tá bom então, obrigado. Se for solicitar uma modificação, entrar em contato com a sala S aí, ok? Com a companhia. Tá bom, eu tô conversando com eles aqui, tô vendo o que é melhor. Entendi. Muito obrigado, viu?